¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, ouvintes, bem-vindos a mais um Friday Night. Então, como é que estão? Tudo bem convosco? Pois, muito bem, estamos a dar início a mais uma edição deste momento radiofónico. Grandes músicas para mim a partir de agora, para iniciar mais um fim de semana em grande. Está calor, está bom, está tudo ótimo e está tudo esperado que apostes para dar início a mais uma grande, a mais um grande fim de semana que está agora a começar aqui na Rádio Antena Web com o Friday Night. Hoje vamos ter música dos anos 90, vamos ter música dos anos 80, coisa que nunca tivemos aqui na nossa edição. Vamos ter música da atualidade também. Vamos ter um pouco de tudo hoje, nestas duas horas de programa. E vamos começar com a música da década de 1990. Mais uma vez, uma versão de Every Breath You Take dos The Police. Mas esta é um bocadinho mais mexida do que a da semana passada. Vamos ter também aqui grandes músicas, por exemplo, os Solid Base, os Aqua com My Oh My. Ah, enfim, são 5 músicas, 5, que vão abrir mais uma edição do nosso Friday Night. Ouvintes, sejam muito bem-vindos e venha a música! 5 4, 3, 2, 1. Every breath you take, every breath you take, every breath you take. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every I tried to get you It's winter in paradise. I'm crying with tears in my eyes. Diamonds of salt. Freezing. Kuama, DJ Jin e Ez são apenas 4 dos 5 nomes que vamos ouvir grandes músicas. E eu nem sequer preciso de vos dizer assim muita coisa. Só preciso, por exemplo, dizer que DJ Jin é aquele famoso autor do The Lounge. Ou, por exemplo, que Paralyzer, aliás, que os Koala são, assim, aqueles autores da música Australia. Ela que batalhou muito na Inglaterra, por exemplo, na década de 1990. Na Alemanha também, enfim. Batalhou um bocadinho por toda a Europa, aqui em Portugal, não sei, mas, enfim. Bom, grandes sucessos para ouvir à escala internacional aqui no Friday Night. Mas vocês não sabem como é que nós vamos arrancar esta segunda seleção. Ai, não sabem, mas eu vou-vos dizer, nós vamos arrancar de carrinho. De carrinho quer dizer, de carrão, vamos arrancar com o Schumacher e o DJ Vitas. Friday Night. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. Don't try to rock it to the game. Focus it up. all those freaks are gone. Get ready for launch. Coisa, como é que vocês estão? Está tudo bem convosco? As energias aí estão em alta? Bem, eu espero sinceramente que sim. Vocês aqui não fazem ideia, isto é pura da loucura. E para vos comprovar que isto é pura da loucura, aliás, para vos comprovar que isto é pura da loucura, que hoje aqui está tudo em alvoroço, vocês nem sabem o que eu estava aqui a ouvir do fundo. Ai, não fazem ideia, pois não. Mas eu vou dizer o que é que estava aqui a ouvir do fundo. Estava a ouvir Canto Tirolês. Mas atenção, Canto Tirolês à maneira, com o DJ Agostino. Ai, não conhecem? Então ora, ouçam lá esta malha que é muito boa. We'll be right back. que isto é a pura da loucura, meus amigos. Só podia. Aqui no Friday Night não dá para parar nem um bocadinho. Eu quero que vocês sejam felizes. Quero que vocês aproveitem ao máximo estes 120 minutos de programa. Mas vá lá parar um bocadinho. Temos de respirar fundo. E agora vamos levar até aos anos 80. Eu sei que é uma dança, se calhar, um bocadinho menos pesada, mas também agora serve assim mais para descontrair. Até porque este tirolês me deixou assim meio... Bem, sei lá eu, nem sei bem como é que eu estou. Só vos digo que estou muito, mas muito, com muita energia. Sempre, sempre, sempre, na expectativa de vos deixar também com estas energias todas positivas. Bem, se vocês estão com as energias, com as mesmas energias que eu, ainda vão pegar aí curto-circuito em alguma coisa. Portanto, tenham cuidado. Nada de tocar em ferro, porque isso aí... Bom, com as energias que eu estou, ainda apanhava para aqui um choque. Mas enfim, bom, música, é isso que eu vos quero dar, é música. Agora vamos transportar então até à mítica década de 1980. Vamos dançar à moda dos anos 80. Por exemplo, com os Village People, o tema Imbka. Por exemplo, também porque não, dançarmos assim ao som dos DZLS com Voyage Voyage. Aqui com um mixzinho, só para dar assim um bocadinho mais de cor. Enfim, vamos ter aqui muita música. Música, muita e da boa, claro está. Rick Astley também, enfim. Nomes que hoje em dia já não fazem parte do panorama atual. Mas, hoje em dia já não fazem parte do panorama atual. Lá está. Mas enfim, já não faço parte do programa atual da música, mas deixaram grandes memórias, deixaram muita saudade e certamente que alguns dos nossos ouvintes estarão a pensar, mas que delícia, música dos anos 80, então vamos lá à musiquinha dos anos 80 e daqui um bocadinho vamos retomar o ritmo com música assim mais atual e com mais energia. Essa mesmo para dançarmos de uma forma assim um bocadinho mais suave, mas com muita energia mesmo, hein? Com muita energia. Mas enfim, vamos lá à música então, vamos começar esta presença musical com aquela que a gente conhece, os Village People! 5, 4, 3, 2, 1.

chez les flics, chez les jours. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des pas. Olá, olá, olá! Estou de volta para mais uma seleção musical. Gostaram desta? Pois muito bem. Agora vamos retomar agora com música mais atual, assim mais recente, com mais energia ainda, para que a vossa noite corra ainda melhor. Por exemplo, não sei se estão recordados de uma musiquinha que dava pelo nome de Mucho Mambo Sway. Sabem de quem é? Eu digo-vos, é do Chef One. São eles que vão abrir mais uma sequência de músicas aqui no Friday Night. E são 5, nas quais podemos incluir, por exemplo, Martin Solveiga com a sua Dragonette, o tema Hello, e porque não ainda aquelas grandes músicas, por exemplo, Oh By The Rainbow, A Rise Up, a música do Yves La Rock, ou por exemplo, os Goro Project com Infinity. Bem, bem, mas o que vai iniciar mesmo esta edição com muita energia é o som Shaft One com Mucho Mambo Sway. Sabem quem é que vem a seguir? Ai, eu gosto de dizer isto, são os Rasmus. Venha a música! Here we go! Here we go! próxima música é brutal. Não podes perder.

Pois é, pois é, ouvintes. Chegamos ao final de mais um Friday Night. A nossa viagem acabou por aqui. Mas, atenção, eu vou embora, mas com grandes, grandes músicas para vocês acabarem em grande este Friday Night e continuarem ainda mais em grande a vossa noite e o vosso fim de semana. E como eu costumo dizer, façam-me este favor. É só isto que eu vos peço. Ouvintes, sejam felizes e aproveitem ao máximo a vida. Este é o conselho sério, é o pedido sério que eu vos faço neste espaço radiofónico que é o Friday Night, que hoje completou a sua 9ª edição. Pois muito bem, ouvintes, trago-vos agora então os últimos 5 temas. Vamos ter, por exemplo, Game dos ABBA. Vamos ter assim mais o quê? O que é que eu vos posso dizer que vamos ter? Bem, só vos digo que vamos começar com uma música espetacular. Nós vamos, sabe até onde? Sabem, aliás, sabem até onde é que nós vamos? Vamos até Ibiza, é verdade? Para acabarmos em grande a nossa noite, já que é em Ibiza, precisamente este fim de semana, que é uma grande festa. Pois muito bem, ouvintes, tenho a continuação de um ótimo fim de semana e já a seguir, só mesmo para manter o ritmo, é naquela, para manter mesmo o ritmo, o nosso Electric Nights. Fiquem bem, bom fim de semana e fica a promessa de que, salvo o imprevisto, claro, na próxima semana cá nos encontramos à meia-noite para mais um Friday Night. Até para a semana! London, Paris, Munich, Rome, Ibiza, New York, Miami, Rio. Thunder, thunder, sweetie. You and me.

e venha comigo. Vamos ao viaje para buscar os sonidos mais.